Manos Beach, Under Raps, Rua, a essência continua. CW Base MC, Skate na feia. Isso mesmo, ativamente. Essa é pros estriteiros, surfistas da city. Shape, truque, rodinha e muito apetite. Desde cedo no carrinho de rolê na pista, descendo até o N Caldeira, curtindo a brisa. Andando manobrando nas ruas da capital, pulando calçadas de flip manual. Escadarias de varial, flip na base, caixote voltando, os crew de grind. Fone no ouvido, escutando rap no rolê. Tromba o fã, pergunto qual vai ser. Família QVD formado por vários malucos. Vamos sair brisar, colar na pista do gaúcho, inteira da serva, rolê pra erva, skate. Só moleque apetitoso, saciando a sede. Noli flip nos quarter, speed nas bordas. Capital do skate, os moleque de soça. O skate é vida, o skate é arte. Surfista do asfalto, cai e faz parte. O skate é vida, o skate é arte. Seguindo a onda do surf underground. O skate é vida, o skate é arte. Surfista do asfalto, cai e faz parte. O skate é vida, o skate é arte. Seguindo a onda do surf underground. O jeito é sair pulando uns gap, no fone de ouvido escutando um rap. O intervalo pra queimar um back, fez a mente sair fora que o rolê segue. Na contramão da avenida e dos policial, próxima parada, pista do ambiental. Vamos chegar humilde na moral, sem gralhar. Respeita pra quem tem em qualquer lugar. Tô de peão, sentido centro são mulheres. Hoje tem hip hop, rap na drop dead. Curti o som, chapadão com os irmãos, sem vacilação. Pegar rabeira no busão, pode ser errado, mas bate adrenalina. Não tem coisa melhor pra um skatista. Com vento na cara, no maior sossego. Tem muita coisa boa, mas melhor não tem preço. O skate é vida, o skate é arte. Surfista do asfalto, cai e faz parte. O skate é vida, o skate é arte. Seguindo a onda do surf underground. O skate é vida, o skate é arte. Surfista do asfalto, cai e faz parte. O skate é vida, o skate é arte. Seguindo a onda do surf underground.